Yeah. Uns acham que é questão de vida ou questão de morte. Penso que a questão também é contar com a sorte, porque na mesa tão os que tentam fortemente, e porque nesse jogo tem uma par de oponente. Eu sou sobrevivente, buscando seguir tranquilo, observando fatos que me forjam esses quilos. Sentença não pode ser maior que resistência. Tentemos resistir não só por resiliência. No mar de marés vazias, passando dias e dias, tramando estratégias que tragam mais alegrias. O brilho das estrelas dão detalhe na pintura. Eu e minha alcateia invadindo a mata escura. Nós vivemos de buscar planos, atingir metas, e graças a surfar nas linhas eu me fiz poeta. Tipo samba de uma nota só, a vida não tem dó. A corda é bamba e o bamba anda sem deixar nó. Falso. Ei, Viemos de uma rua escura. A Júlia Costa. Eu me peguei brisando nas minhas ideias. Tipo, a minha mente é um labirinto de segredo. A vida eu vou vivendo e da morte não tenho medo. Me exponho e me exalto, mas no fim eu compreendo que eu sou tudo que eu tenho. A vida me batendo e eu vou me desenvolvendo. Sem dor não perde o medo, ela que é o meu sumo. Eu posso me perder, mas de mim mesma eu não fujo. Eu sou meu próprio karma, eu sou minha própria cura. Pra viver o mundão eu que escolhi ser essa Júlia. Agora é mais claro, meu direito de escolha. Cada segundo importa e eu não vou ficar nem colha. Eu vim pra ser o que eu sou e não o que querem que eu seja. Se é assim, firmeza, não acho que é egoísmo eu escolher eu mesma. Eu não vou ficar calada pra evitar fadiga. Eu não vou cair no erro de me abster pra fortalecer a sua historinha. Somos crias de lobas brutas que não perde a linha. Viemos de uma rua escura querendo saída. Nós somos a nossa vivência, então seja bem-vinda.